alguém. Eu preciso ter alguém, alguém que me faça ser feliz, alguém pra ficar junto de mim, alguém que me queira amar também. De noite, se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar, sem pensar. Que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro. Se a chuva cair, eu quero deitar e dormir nos braços do amor que souber navegar no meu peito. E quando o sol me acordar, eu quero voltar a sonhar que a vida me deu de presente o que eu tinha direito. Sem pensar que um dia alguém me fez chorar, matou meu sentimento. Quero amar, sem pensar que o amor, pra ser verdade, tem que machucar por dentro.